Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Eu estou no capítulo 12 e não vou correr, porque o Apocalipse ficou 2000 anos aí praticamente esquecido. Há grandes analistas do Apocalipse, extraordinários, mesmo na publicação da coleção O Brasil e Apocalipse, nós vamos citar vários desses estudiosos, mas ocorre que é necessário ir ao simples. Eu pedi a Fátima, cadê a Fátima? Vem cá, Fátima, que falasse aqui a respeito do sucesso da política de Deus que eu tenho escrito. Ah, isso não tem a ver com o Apocalipse, não é? Tem sim. É que hoje eu vou falar uma coisa, duas coisinhas ou três, pequenas, mas de muita importância, e vamos prestar atenção. Todos os dirigentes da LBV no Brasil, assistentes pregadores da política de Deus e da religião de Deus, têm que ter na cabeça a comunicação. Acordar com rádio, imprensa, televisão na cabeça, porque temos que exercer o jornalismo apocalíptico. Mas vamos aí, resume aí o que você está me dizendo. Nós temos levado ao conhecimento, inclusive, de alguns colegas do senhor na imprensa, na área de política, né, sobre algumas informações, alguns artigos que o senhor escreveu sobre a política de Deus. Nelson Pantoja é um jornalista, inclusive ele se considera ateu, e ao ler alguns artigos do senhor sobre a política, ele achou interessante, até brincou comigo. Falou assim: Fátima, eu tô vendo, você está querendo me convencer a Deus dentro da redação do jornal? E isso estava uma mesa grande, né? E tinha mais ou menos cerca de uns 8 jornalistas em volta, e cada um começou a me perguntar a respeito da política de Deus, a respeito do tempo da boa vontade. Aí teve uma repórter, Eliane, que inclusive vem aqui ao templo, ela diz: ah, eu tenho inclusive amigos que vão muito ao templo da boa vontade para meditar, às vezes está com a cabeça cheia, quer relaxar um pouco. E o templo da boa vontade é um ambiente lindo. Aí cada um começou a falar alguma coisa a respeito do templo e sobre a política. Sim. Então o Nelson, ele disse assim: não, realmente a filosofia é interessante. E o mundo caminha assim, por exemplo, porque a gente sabe que todo mundo anda confuso, não sabe o que fazer, né? O problema da economia. Então, a política de Deus, ela vem para contribuir com uma legião da boa vontade. Até disse para ele, presidente, falei: quando Alziro Zarú dizia do ecumenismo, muita gente não acreditava no ecumenismo. Hoje, todo mundo se fala em ecumenismo. A política de Deus é uma das etapas, é uma das contribuições que a legião da boa vontade vem trazer esse país e o mundo. Porque a gente está precisando, aí falei para o senhor, que a política de Deus é buscar o invisível para resolver o problema do visível, porque as soluções se encontram no mundo, quer dizer, as nossas origens, né, que vêm do mundo espiritual. Que a proposta do Conselho Deliberativo do Templo da Boa Vontade é ajudar a todos, aos governantes, a ciência, a filosofia, é a contribuição, inclusive, que o senhor está dando à política, a encontrar soluções, porque está todo mundo, não encontra solução para os problemas que está afligindo a humanidade. Então, ele achou super interessante, inclusive mandou a Eliane aí, uma repórter, para fazer uma matéria sobre o Templo da Boa Vontade. Mas vocês viram, ô Vitorino Bacalho, como foi bom trazer a política de Deus à Terra? Ele gostou muito, também o Haroldo, quando eu começo dizendo assim: comício da política de Deus. Estamos aqui na cruzada da comunhão com Deus, que é também um comício da política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem. Que não é só o corpo, não é o corpo que sofre, é o espírito. Antes, o espírito sofreu. A dor é um fato consumado no mundo, então nós temos que vê-la como um teste para provarmos o nosso valor. E eu digo, na política de Deus, a dor é a libertação da alma. Não adianta a pessoa torturar. Tem que pensar assim: bom, eu me alimento, feijão, arroz, frutas, legumes, verduras, está assim, não é para resumir. Mas a terra sofreu para que eu pudesse alimentar o meu corpo, que sustenta o meu espírito. Ela teve que ser ferida. O arado cortou a sua carne, Aí o semeador pôde semear. Os grandes artistas, os grandes músicos, os grandes valores da humanidade, fiquem sabendo uma coisa, produziram mais quanto mais sofreram. As grandes produções, grandes músicas, por exemplo, Robert Schumann, você tem aí o Carina, do Carnaval Romano, esse homem, ele dedicava-se tanto à composição musical, chegou quase a enlouquecer, tentou o suicídio, aquela coisa toda, isso é um exagero, mas compôs coisas belas, como o Carina, ele fez o Carnaval Romano, e dedicou, não tem orquestra não, bom, é a orquestra que é linda, tá aí, bota um pouquinho. É bonito assim no sintetizador, mas na orquestra é belíssimo. Leonardo da Vinci. Vocês já imaginaram quanto Einstein sofreu para trazer a equação da relatividade que transformou o mundo? Quanto Jesus sofreu, os grandes transformadores religiosos, políticos, cientistas, como sofreram, mas conseguiram. A dor é a libertação da alma. Então, diante do sofrimento, nada de capitular. Por isso é que o templo da boa vontade está aberto. Ninguém incomodado, é proibido perguntar o que, que a pessoa quer aqui, quem é você. Quem fizer essa pergunta é que não sabe o que diz, como está no samba do Noel Rosa, o samba famoso. Mas isso aqui é um comício da política de Deus. Fátima, mais alguma coisa? Então, vamos lá? Fala. O senhor vê que ali passam pessoas, né, filósofos, ateus, cientistas, quer dizer, o povo em si, em geral, eles estão se interiorizando. Porque a Bárbara Cerejo, ela estava me contando que um colega dela, empresário, estava muito desesperado com um problema, acho que de uma loja dele, que ia sair do lugar, e ela disse que não estava conseguindo alcançar a solução. Ela falou, vou te levar num lugar que você vai refrescar a cabeça e vai poder pensar melhor. Ela trouxe ele ao templo, ele fez aquela caminhada ali nos espirais, e ela disse que quando ele saiu, já sei o que eu vou fazer. Mas... entendeu? Então, ele medita, a oportunidade dele dialogar consigo mesmo, né? Se interiorizar, encontrar ele mesmo para ele poder se exteriorizar. Porque o que é um país se não a soma, né, como o senhor ensina, de todos os seus filhos? Então, se cada um se preocupar em se melhorar, né, em se corrigir a si mesmo, a gente pode melhorar o mundo. Pode dizer, isso é utopia, não se conseguiu. O caminho não é esse. Eu não suporto esse negócio de dizer, não, o caminho não é esse. Se os que vieram na nossa frente não pensassem assim, nós estávamos ainda no tempo da pedra lascada. Por isso é que nós estamos fazendo uma coisa que muita gente, amigos sacerdotes, de envergadura ampla, me mandaram um recado dizendo, pai, você se meteu numa camisa de 11 varas. Não, mas isso aqui é bom. A gente sai da camisa de 11 varas. Que criou-se uma ideia de que o Apocalipse não é suscetível de ser entendido pelas massas. Isso é um engano. E nós estamos provando, por isso vamos de novo aos versículos 1 a 6 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 12, a mulher e o dragão. Então, apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui é o nascimento do Messias, prometido desde Moisés. Trata-se do Israel de Deus, do Israel do mundo invisível, que sofre até hoje nesse parto que ainda não acabou. Essa mulher continua gritando, pois seu filho ainda tem que nascer em muitos corações. Pois até os cristãos ainda continuam nascendo no cristianismo do Cristo. Odeia-se quando Jesus ensinou o amor. Persegue-se quando Jesus mandou que caminhemos do lado dos nossos adversários. Há pouco eu lia no Evangelho ele dizer: que vantagem amar aquele a quem nós amamos? Devemos amar, sim, e aí é que está o privilégio. Aqueles que pensam, que têm em si como nossos adversários. E o parto está em pleno processo, até que Jesus volte, conforme prometeu no versículo 7 do capítulo 1 deste mesmo Apocalipse de Jesus segundo São João. Eu disse desse mesmo Apocalipse porque há outros apocalipses. Depois nós falaremos sobre os outros. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Este é o anúncio a que devemos levar em consideração, porque no versículo 8, aqui está flagrante quem faz esse anúncio da volta de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Bem, outra coisa. Deixa eu virar aqui, que eu virei a página. Vocês aproveitem e vão pensando aí. Ah, capítulo 12. Viu-se, versículo 3 em diante. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Vocês sabem que esse dragão vermelho representa Satanás. Isto é, a soma de todas as maldades humanas. Não é aquela figura alegórica, rabudo e chifrudo. Aquilo é uma alegoria para retratar o espírito malévolo que faz mal às criaturas que afinam com ele. Então, Satanás só vai perseguir aquele que entrou em sintonia com ele. Porque Deus não nos vai deixar ao léu, ao alcance do mal. Vermelho é justamente a cor do sangue derramado nas perseguições, no sofrimento, a dor vermelha. 7 cabeças, 7 é o número divino. Mas como existe a trindade do mal ao lado da trindade do bem, conforme Zarura explicava, trindade do bem, Deus, Cristo e Espírito Santo, trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta, há também o sentido adverso do número 7 relativamente a esse dragão que representa a antiga serpente de que fala Jesus, mas desde o início. 7 aqui, o significado, vamos pensar, 7 cabeças, é astúcia. Aqui o 7 cairia naquele ditado antigo do povo, número de mentiroso. Porque a antiga serpente, como diz Jesus, é mentirosa desde o início da terra. Então anotaram 7 cabeças. Hoje mostrei a vocês o outro lado do 7. 10 chifres. Chifres é o poder. É a ponta da espada com que o mal vai abrindo caminho. Chifres é poder. nas cabeças 7 diademas. Riqueza empregada para a degradação do mundo. Do mundo material e também do mundo espiritual. Porque ou nós entendemos o que está escrito nas minhas páginas, inspiradas em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, a respeito da abrangência do TBV, ou vamos ser joguetes do mal eternamente, mas não vamos ser mais, porque já aprendemos o sentido oculto do versículo 4 do capítulo 12 do Apocalipse do Cristo Jesus. A sua cauda, a cauda de Satanás, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. São aqueles espíritos de luz, sim. Lúcifer quer dizer de luz, mas de luz para o mal. Porque se você tem a inteligência para o mal, você tem a luz para o mal. Estudou, mas para se tornar bandido. Tomou conhecimento para perseguir as criaturas. Então Satanás mandou as suas estrelas. Veja o que a briga de Miguel com Satanás diz. Miguel, o arcanjo, brigando contra Satanás e seus anjos. São essas estrelas que o dragão, a antiga serpente, manda à terra pela reencarnação para lutar com aqueles que também vêm à terra a serviço do Cristo. Mas apesar de toda essa perseguição das estrelas que desceram à terra, o filho varão nasceu. E ele há de reger todas as nações com vara de ferro. E esse filho da mulher que sofre, Maria Santíssima é o símbolo, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mas a perseguição continuou, a mulher fugiu para o deserto e foi perseguida durante 1260 dias. Portanto, o parto continuou.